cantando, pensar que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que ele fez. E palavras de conforto me dizia: lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver. Eu posso exaltar e eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai condenar? Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver. Eu posso exaltar e eu posso abater. E se eu quero te abençoar,